vem o tempo a perceber que tu não vales nada, tu não vales nada. Mas hoje eu não durmo sem dizer que tu não vales nada, tu não vales nada. Cheguei à conclusão que tu nem tens noção. Mais vale um sábio louco do que um burro sem razão. Tens sempre opinião, queres sempre ter razão. Só não esqueças que o mundo gira noutra direção. Levei um tempo a perceber que tu não vales nada, no. Tu não vales nada, no. Mas hoje eu não durmo sem dizer que tu não vales nada, oh. Tu não vales nada. Cansei de te explicar, mas tu não queres aprender. Não queres dar o braço para não torcer, mas queres me abraçar, não dá para entender. Ei, acho que não tens ideia que o teu castelo é de areia. Nunca aprendes a lição, vives num mundo de ilusão. Levei tempo a perceber que tu não vales nada, no. Tu não vales nada, no. Mas hoje eu não durmo sem dizer que tu não vales nada, oh. Tu não vales nada. E agora sou eu quem não quer saber. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Podes me ofender que eu não quer saber. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E até de óculos escuros consigo ver que tu não vales nada, tu não vales nada. Estás com esses rappers a escrever. Tu não vales nada, tu não vales nada.